Hediondo, premeditado, nem sei o artigo. Só sei que eu tô feliz vendo meu pai ali caído. Prometi pra coroa o fim do olho roxo, da agressão verbal, hematomas no corpo. Cansei do garoto, propaganda da Ipioca, escravizando ela, exigindo posição erótica. Era foda ser o filho da piada do bairro, tomando álcool Zulu, pé de cana graduado. Toda madrugada, 2, 3 horas, vizinha acendendo a luz com ele, chutando a porta, quebrando a casa, corte no supercílio. Mexia com a mulher dos outros, era socado pelos maridos. No começo até comprava, saía com revólver. Vi que eu tava sendo louco e deixei esse cu trombar a morte. Toda mão alguém descolava um emprego. Só que quem passa a noite bêbado não acorda cedo. Quando eu trazia ele do bar, vomitando pelo corpo, como eu queria tá morto, ter ido no aborto. Dava vontade de esmagar o crânio dele na guia e deixar no meio da rua pro caminhão passar por cima. Cusão, eu só queria você sóbrio, sem ressaca, pra não ter mais bituca apagada na minha cara. Como você não foi homem, trocou sua família pela garrafa, morreu com o mesmo oitão que me dava coronhada. De bar em bar, mais um gole de veneno. No duelo entre o copo e a vida, o alvo acabou vencendo. Bar em bar, mais um gole de veneno. No duelo entre o copo e a vida, o alvo acabou vencendo. Domingo cedo e ninguém tá indo pra missa. A velha com a bíblia tá indo buscar o marido na delegacia. Queria fiado, só que bebeu primeiro. Tomou uma pá de garrafada e acordou preso. Cliente preferencial do garra. De vez em quando a gestão de glicose era no pau de arara. Café amargo comigo, só no meio da cara, pra queimar o globo ocular, pra não ver mais a cachaça. Preferia nem colar num banho gelado, senão na privada eu matava ele afogado. Foi na época de escola que ele mais me batia. Puta sol de manga comprida, escondendo as feridas. Até que um dia, por mais que fosse constrangedor, mostrei os machucados pro professor, na esperança que alguém me livrasse do purgatório, que o juiz tomasse a guarda e eu fosse pro reformatório. Reunião dos pais, expectativa não pegou nada. Chaveco, blá blá blá, abraçar as lágrimas falsas. Não esperei a próxima surra, fugi de casa. Queria uma noite sem caco de vidro, louça quebrada. Mas me senti covarde, deixei minha mãe sozinha. Abri precedente pra ela ser queimada viva. Fugiu um menino inofensivo, voltou um homem agressivo. Convicto que era um duelo e só um saía vivo. De bar em bar, mais um gole de veneno. No duelo entre o copo e a vida, o alvo acabou vencendo. Bar em bar, mais um gole de veneno. Vida. 7 horas acordei pra ir pro trampo. Pressentimento ruim, clima pesado, estranho. Tchau mãe, catei a bolsa com a marmita. Meu pai no chão da cozinha, passei por cima. Outro dia ficou doente, parecia até um sonho. No hospital falou dos alcoólicos anônimos, mas bastou receber alta, ver que não era grave pra ele ir pro balcão. Enchei o cu de conhaque, nada difere o fabricante de bebida do de arma. Os dois vendem velório na caixa, lucram com sua desgraça. Vejo o Denac prender o vendedor de cocaína, deixa livre o de Ferrari que te mata com pinga. Cheguei feliz do trampo, até abrir a porta, foi quando eu vi no sofá minha coroa quase morta. Pra catar o dinheiro da luz, bateu com tijolo, fez um buraco na testa de uns 30 pontos, me acalmei, liguei um vizinho com Voyage. Pra enfermeira dei o álibi, caiu da laje. Voltei, passei caô noitão com a flanela. Por 6 no tambor, esperei na janela. Chegou de madrugada, pediu perdão pra mim. Cuspi na cara, tirei e ri quando vi ele cair. Mesmo indo pra cadeia, sinto um puta alívio. Aí se teu pai te trocou pelo alvo, abre o peito dele com um tiro. De bar em bar, mais um gole de veneno. No duelo entre o copo e a vida, o alvo acabou vencendo. De bar em bar, mais um gole de veneno. No duelo entre o copo e a vida, o alvo acabou vencendo. mais um gole de veneno. No duelo entre o copo e a vida, o alfa acabou vencendo.